Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. Esta semana estamos a recordar a música de Vangelis, ele que nos deixou no passado dia 17 de maio com 79 anos, é um dos pioneiros dos sintetizadores e das eletrónicas, visionário também das bandas sonoras feitas à base de sintetizadores, e muitos nomes e muitas bandas e muitos artistas que começaram a usar este instrumento devem muito a Vangelis. Ele que tem uma longa carreira, uma carreira com 50 anos, ele que começou em bandas psicadélicas e evoluiu depois num trabalho a solo, seja com bandas sonoras, seja também com viagens mais experimentais, com o sintetizador como instrumento predileto. O nome dele é Evangelos Odisseas Papathanasiou, mais conhecido como Vangelis, pelo menos nós em Portugal chamamos-o de Vangelis. Ganhou um Oscar pela banda sonora agora de Chariots of Fire, mas aqui na Floresta Encantada esta semana vamos recordar essencialmente música de início de carreira de Vangelis e percorrer alguns dos discos marcantes da década de 1970. E olhando mesmo para o princípio, conferimos os Aphrodite's Child, a banda que Vangelis formou juntamente com Demis Roussos, músicos gregos, mas que tiveram as suas primeiras gravações enquanto Aphrodite's Child em Paris e depois em Londres. Estivemos no primeiro disco de 1968, End of the World, com a faixa Rain and Tears, onde se consegue perceber aqui a influência da pop psicadélica da época, mais especialmente dos Beatles ou até dos Moody Blues, com os arranjos de Vangelis e com o recurso ao Mellotron, que simulava secções de cordas, por exemplo. É uma música do seu tempo, de finais dos anos 60, para uma banda que iria evoluir o seu som rumo ao rock progressivo, como veio acontecer no terceiro e último disco de Aphrodite's Child, 666, um álbum conceptual sobre o Armagedão, o fim do mundo, e é um álbum que saiu em 1972, e desse disco, o terceiro e último de Aphrodite's Child, 666, vamos escutar The Four Horsemen. Os teclados são de Vangelis, a voz é de Demis Roussos. Good night. Floresta Encantada, esta semana estamos a celebrar a obra de Vangelis, que infelizmente nos deixou na última semana aos 79 anos. Primeiro, recuperando temas de Aphrodite's Child, a banda que Vangelis teve com Demis Roussos em finais dos anos 60, uma banda que em 72 lançou um álbum marcante do rock progressivo, 666, 666, um álbum conceptual sobre o fim do mundo. Escutámos The Four Horsemen lá atrás, os Aphrodite's Child e a voz de Demis Roussos e os teclados de Vangelis. Entretanto, passamos para aquele que é considerado o primeiro álbum vá de Vangelis, bem que é uma banda sonora para o filme Sex Power, o filme de Henri Chapier, que convidou Vangelis para fazer a banda sonora. É hoje um disco muito procurado, porque é considerado mesmo o primeiro álbum de Vangelis e, curiosamente, só saiu na Europa numa prensagem da Philips, por isso é um disco muito difícil de encontrar na sua edição em vinil. Desse disco, dessa banda sonora, escutámos a faixa Sex Power Part 2, o segundo momento desta sinfonia criada para este filme de Henri Chapier, uma banda sonora lançada em 1970, ou seja, ainda durante o período de Aphrodite's Child. Mas após o final da banda com Demis Roussos, Vangelis lançou-se a solo, e o seu primeiro álbum, que assinou como Vangelis, é de 1973, chama-se simplesmente Earth, e é aqui que vamos já descobrindo por onde é que Vangelis iria seguir durante o resto da década de 1970. Não deixa o rock progressivo por completo, há aqui uma ou outra música com guitarras, com bateria, mas é para os sintetizadores que nos vamos virar na Floresta Encantada, e também alguma música mais tribal, como é o caso do tema que acabámos de escutar, Sex Power Part 2, mas deste disco Earth de 1973, que Vangelis fez em Paris logo após a dissolução dos Aphrodite's Child, vamos escutar o tema We Are All Uprooted, uma das músicas então do álbum Earth de 1973, é Vangelis na Floresta Encantada. Channeled our roots to the pulse of light, deep within the galaxies of our minds. Our breath was the sky, our dreams were water. We claimed the wilderness, we recognized one another. Thank you. Vangelis na Floresta Encantada. O programa desta semana é todo ele dedicado à música de Vangelis, à obra que nos deixou. O homem, esse, partiu aos 79 anos de idade, mas deixou-nos uma obra muito extensa que vamos continuar a descobrir durante muito tempo. Na Floresta Encantada estamos a focar-nos no início de carreira de Vangelis, primeiro em 1973 no álbum Earth, o primeiro disco a solo de Vangelis, o primeiro álbum oficial de Vangelis. Escutámos We Are All Uprooted. Entretanto, seguimos para um disco muito mais sumptuoso, o registro Heaven and Hell, talvez a primeira obra-prima por parte de Vangelis. Há aqui também uma primeira colaboração com John Anderson, o vocalista dos Yes. Desse disco Heaven and Hell escutámos um pequeno momento. O disco está dividido em duas músicas, Heaven and Hell Part 1 e Heaven and Hell Part 2. Escutámos aqui o início do disco e vamos continuar com outro momento, outro andamento do lado A de Heaven and Hell, porque é uma música que fez história depois também na televisão como banda sonora da série Cosmos, de Carl Sagan. Vamos então escutar mais uma deste registro de 1975, de Vangelis, Heaven and Hell, agora com o momento que Carl Sagan resgatou para a sua série de televisão Cosmos. Thank you. Floresta Encantada com a música de Vangelis, um dos pioneiros da música de sintetizador e das eletrónicas, primeiro em 1975 no registro Heaven and Hell e com o momento final do lado A desse álbum, um tema que foi recuperado por Carl Sagan para a banda sonora da série de televisão Cosmos, e aí a música de Vangelis chegou a milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Entretanto, e depois desse momento de Cosmos por parte de Vangelis, continuámos no espaço sideral com o registro de 1976, Albedo 0.39, e desse registro escutámos a faixa Polestar. Vamos viajar alguns anos para o futuro, agora para 1979, o registro China, um dos mais aplaudidos no percurso de Vangelis, ainda antes do Oscar pela banda sonora de Chariots of Fire. Essa banda sonora é de 1981, mas em 1979, então, um álbum conceitual em que Vangelis tentou transportar para a música de sintetizadores toda a grandiosidade do país China. Fica para ouvir então a faixa Himalaya para o álbum China de 1979, um dos mais conhecidos no percurso de Vangelis. A música de Vangelis na Floresta Encantada, primeiro em 1979, no registro China, com o tema Himalaia, e entretanto, I Hear You Now, Vangelis, juntamente com John Anderson do Yes. Já aqui tínhamos falado um pouco desta colaboração, que tem o primeiro momento no álbum Heaven and Hell. Escutámos I Hear You Now, provavelmente um dos singles mais conhecidos de John com Vangelis, John Anderson. Com Vangelis, é um tema de 1980. Estamos mesmo quase a fechar a Floresta Encantada desta semana, uma floresta que passou muito rápido com a música de Vangelis. Para o final, deixo-vos com a banda sonora que Vangelis fez para o filme Blade Runner, de Ridley Scott, o filme de 1982, uma entre muitas bandas sonoras que Vangelis fez. Esta é marcante por olhar para o futuro e por criar um universo muito particular neste filme de Ridley Scott. Deixo-vos com o tema que abre o trabalho, que abre a banda sonora, Main Titles, Blade Runner, Vangelis, a fechar a Floresta Encantada desta semana. Enhanced 5719.